Se eu quiser saber com quem, aonde você tá, que hora vai voltar e o que vai fazer. Não tô pegando no seu pé, é que quando a gente quer, a gente vai à luta. Mas não desliga o celular, que eu vou te rastrear, porque quem ama, cuida. Ei, não é ciúme, eu confio em você e vou estar sempre onde você estiver. E mesmo normalmente, eu vou estar presente toda hora que você quiser. Se me chamar, eu vou. Se for pra fazer amor, eu largo tudo e vou à luta. Mas não desliga o celular, que eu vou te rastrear, porque quem ama, cuida. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar e ver, não, um amor assim. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Eu sou capaz de ler até seu pensamento, só pra saber se tá pensando em mim. Pegando no seu pé, é que quando a gente quer, a gente vai à luta. Mas não desliga o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama, cuida. Ei, não é ciúme, eu confio em você e vou estar sempre onde você estiver. E mesmo estando ausente, eu vou estar presente toda hora que você quiser. Se me chamar, eu vou, e se for pra fazer amor, eu largo tudo e vou à luta. Mas não desliga o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama, cuida. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar inveja o amor assim. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Eu sou capaz de ler até seu pensamento, só pra saber se tá pensando em mim. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar inveja o amor assim. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Eu sou capaz de ler até seu pensamento, só pra saber se tá vendo.